agência Megafone. Baseada na educação e na cidadania fiscal, a peça O Alto da Barca do Fisco completa em 2010 200 apresentações, vistas por mais de 100 mil pessoas. A peça é formada somente por voluntários. Marcelo Henrique Gaudioli é um deles, e ele fala um pouquinho sobre o que é ser um voluntário. Bem, voluntário é você dedicar parte do seu tempo livre, uma hora por semana, por exemplo, em função de ajudar entidades ou pessoas que necessitam de algum tipo de auxílio. E isso sem remuneração. Daí a ideia de trabalho voluntário. Você faz isso para uma satisfação pessoal. Marcelo explica também a importância desse papel na vida social. É de extrema importância. Em alguns casos, o voluntário chega a ocupar o papel do Estado na transformação de uma sociedade. A gente vê efetivamente o trabalho de um voluntário nas grandes catástrofes que acometem o país, por exemplo. Você tem uma enchente, você tem um desmoronamento, e aí o trabalho voluntário, os vizinhos se ajudam. Mas também para escolas, para instituições como ONGs, por exemplo, são pessoas que abrem mão de um momento de tranquilidade, de lazer, para se dedicar a causas nobres. Além do benefício que gera para quem é ajudado, tem ainda satisfação própria. Marcelo notou melhor em sua vida também. Então acho que eu fiquei mais sensível, mais dedicado às pessoas e aprendendo a me socializar um pouco mais com as pessoas que me cercam. Por fim, Marcelo deixa a dica de como fazer parte de um grupo de voluntariado. Para ser um voluntário da SER, basta você entrar no site da Sociedade Eticamente Responsável, que é o www.sermaringá.org.br, verificar os locais onde a SER atua, de que forma a SER atua, os projetos que a SER tem à disposição e tentar, de alguma forma, encaixar o seu tempo livre nesses projetos. Você preenche uma ficha, então você apresentando esse cadastro e a ficha de que você não é vinculado a nenhum partido político, você pode estar engajado em projetos da SER e, a partir daí, ser voluntário para servir a comunidade de Maringá e de toda a região. Maia Manelli para a Agência Megafone. Agência Megafone.